생각해봐요. 95 autorizados, chama pronto para o táxi. E 1270, prossegue Alfa Juliette até o 03. Alfa Juliette 03, vou acertar. Bono 260, chame o centro Recife na frequência 2545 ao término 2085. 2545, 2085, bom, bem ligado. Felipe 5220, bom dia, táxi via Alfa, primeira à esquerda, quilo, até o pátio 3, remota 05. Alfa, primeira esquerda, pátio 3, remota 05. 060. Salvador, November 7600, pop up flight level 210, descending to flight level 160 with information on the station. 7600, Papa, descend until 4000 feet at Mansard 1014, on bound for arrival. Descend to 4000 feet, 1014, on bound for arrival. Azul 4060, informa estabilizado, final de procedimento LS X-Ray, iniciando redução para 1809. Nós. O tráfego precede está com alto speed de 180. Azul 4207, chama o centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251, 3325, bom dia. November 7600, papá, clear, flying heading pelo intersection. Estabilizou 6740. Ciente, completo sinal, torre 118.6. 18.6, boa. 767-40, 10 milhas da pista, baixado e travado. Palmarim, pista livre, 6740, mantém aproximação. Olimpo 01, do Corrêa Meteus 47, curva esquerda, informa para girar base. Curva esquerda, perna do vento, formará para girar base, 01. 76740, autorizado pouso pista 10, vento 130 graus, 11 nós. Autorizado pouso pista 10, 6740. Olimpo 01, eu tô com dois tráfegos para pouso na 190 no momento. Peço que o senhor faça um 360 pela direita e reporte a interceptação na perna do vento. Ciente, 360 pela direita, reportará interceptando a do vento, Olimpo 01. Flat. A slight deviation to right of track for weather. Salvador, Santos, Jesus, nós estamos para o táxi, comandante 4 horas, Brasil, Fabiano Galeão, que é o BG 171. Do you bad weather? You are clear at the beach. Almeia. O ajuste agora 10 no 4, bom voo. Pátio, Índia, na Alfa, chama, atmosfera 56, 10 no 4, 3, 8, 9. GLS Azul 4060. Sente completo final, chame em torre na frequência 118, décima meia dúzia. 86, obrigado. Interceptando a perna do vento, Olimpo 01, está visual com o primeiro tráfego já no toque, o segundo na longa final. Afirmativo, minha intenção é ir ao senhor após o tráfego da final, tá ok? Mantenha a perna do vento, aguardando para girar a base. Perfeito, vai alongar a perna do vento, é o número 2, é o número 2. Libere a direita e chame solo no 219. 1219, liberando a direita, 6740. Torre Salvador Azul 4060, boa tarde, baixado, travado e LS. Azul 4060, pouso autorizado, pista 10, vento no 30 graus, 13 nós. Gente, livre pouso, pista 10, azul 4060. Juliette 6740, bom dia, táxi via Alfa e reporta para ingresso da 3 Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, 6740. Lavama 7600, Papa Mate, Senanau, 2000 feet, Atimate 701014, report establishment localized course. 2000, 1014, and we will report established 00 Papa. 01, informará na final baixada de trabalho. Juliette 6740. Autorizado no meio, para 7740. Autorizado ingresso para portão 7, 6740. Coordena com a equipe de pátio após a passagem do Boeing da UEB à retaguarda. Está ingressando no pátio agora, iniciando 612, chama táxi. Azul 4060, solo 52, libere a direita e chame solo no 219. 219. Arembepe deu o quê? 5 milhas afastado de Salvador? Salve Salvador, boa tarde, Azul 4060, prisão na Fox Trot. Azul 4060, bom dia, táxi Alfa e reporta para ingresso da Cruz Juliette. Alfa vai reportar para ingresso da Juliette. Após a passagem do Olimpo, já está na finalzinha, será Lima 10. Trip 5240, apresente voo Ituna, desça para 3.000 pés, ajuste o altímetro 10, 14. Duna 3.014. 9.8, aciona 0151, Alfa, Vitor, Juliette. Roger, complete the procedure and contact now tower, 118.6. 118.6, 005. Alinhamento correto no pátio 4 com 2 a bordo, acionamento, táxi e decolagem com a torre em 118 decimal 6, o ajuste 10 no 4, bom voo, Alfa, Vitor, Juliette. 1895, livre decolagem, pista 10, vento 130 graus, 10 nós. Aqui já está finalizando o pushback, já vai iniciar o táxi, só um minuto. Gente, mantenha a posição, o portão previsto é o 08, tem um aircoach da TAM que está bloqueando a passagem, aguarde mais um minuto para o ingresso, mais o 4060. Ok, só para informar, o tráfego é um P3 que está no circuito de tráfego do Salvador. Atenda ao mesmo e chame em torre na sequência 118.62 para o ingresso do circuito de tráfego. Vento visual com tráfego no final. Entende que é o número 2, o nível de Verona. Afirmativo, alongue a perna do vento aguardando para girar base. Alongado o vento, aguardando para girar base, Verona. November 7600, Papa, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 11 knots. Clear to land 10, Papa. São 3895, decola 56, chame controle 198, bom voo. 198, bom dia, senhor. Oi, eu tô passando o Otávio Matando. Otávio Matando, confirme a posição. Tá no través de buraquinho, cara. Afirmativo, reporte no Través da Torre. No Través da Torre, pegou. Agora vai ser pouso final? Vai pra final, não, pátio 4. Seja. 44060, após a passagem do R2 da TAM, ingressa Juliette até o portão 08. Pode ir, Juliette até o portão 8. 4060. O Gol 1777 coordena com a equipe de pátio. Após a passagem do Embraer da Azul ingressando no pátio retaguarda, autorizado iniciando 5, chama táxi. Após a Azul autorizada, após a passagem, táxi, táxi, táxi. Salvador, bom dia, 3895-1935. 5728. Objeto 5728, ação de educação, chegar na mata, isso mantém o 050. Ajuste de altímetro 1014. Controle Salvador, Altan 3895, 119, decimal 8. 3895. Contato radar, sumo, até o 340, sai da El. 340 da El. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whiskey 50. Decolagem pistão no zero, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após B10. Frequência do controle 119.8, aciona 5063. Olimpo 01, autorizado toque remetida, vento no 30 graus, 11 nós. Deixa o toque remetida para Olimpo 01. 065, transpone, confirme e controle. 119.8. 119.8, gol 270, frente da Oscar no 06. Chama pronto, pushback, acionamento no 270. Chamarão 270. Seven 6 0 0 Papa, continue your text via Alpha and turn left in the first intersection to the left, to your left side, and attention to the marshal and the apron 3, okay? Desça via para 2000 pés, QNH 10 no 4. Via para 2000, no 4. Impulso 01, no Tocoia, remete ao 1400, curva esquerda, informe para girar base. Chamará para girar base, Limpo 01. Autorizado alinhar e decolar pista no zero, vento no 20 graus, no 29. A linha decola no 0, tá? Da 3091. Estava no solo controlado? 100, o solo no 400, livre frequência, bom dia. Para girar a base, Olimpo 01. Autorizado girar base, Olimpo 01. Esporte final. Para final, 01. São 3191, decola o 02, chame controle 198, bom voo. Avião, muito bom dia, passando, fique esperando se escute. Bom dia, TAN 3191, contato radar, suba para o nível 380, cruzar 2000 pés, vai pro de Leda. 2000 pés, pro de Leda, nível 380. Olimpo 01, autorizado toque arremetida, vento 940 graus, 12 nós. Livre, toque invertida para Olimpo 01. 0, aguarde para chamar a torre. Aguarda. Ali, mantenha no 777. Olimpo 01, tocou RMTO 04, autorizado a iniciar a curva, vai à esquerda, reporta através norte da torre, perna do vento da 110. Reporta através norte, Olimpo 01. Cinco, chame centro, Recife, 125, decimal 1, alterno, 133, decimal 25. 1, 2, 5, 1, 1, 3, 3. 1-3-3-2-5, tá? 3-8-9-5. Prontinho, secundário 3-3-2-5, obrigado, bom dia. Bom dia. Trip 5-2-4-0, chame torre Salvador em 1-8, decimal 6. 8-6. Jet 5-7-2-8, autorizado final, ILS X-Way, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Deixa mais estabilizado. 1-2-1 é o código, 19-8 é o controle. 0-1-21. Lembrar o seu posicionamento correto, chamei para acionamento para que se decolagem agora, corrigindo, chamei torre 18-6. Sete decola 06, 19-8 agora o controle, bom voo. 19-8, boa tarde. Salvador, boa tarde, bom 777. Dael. Vai prosseguir como número 2, retaguarda do tráfego final da 10. Ciente, vai prolongar a perna do vento, é o número 2, o Olimpo 01. Usar 2.000 pés autorizado pro Adileda. Para o 320, após 2.000 pés, vou ler, vamos 777. Baixou e travou. Positivo, senhor. Ciente, autorizado o pouso, pistão no zero, vento 130 graus com 12 nós. E positivo, 240. O Olimpo 01 autorizado gerar base, ingresso final de meia dúzia de milhas, cabeceirão no zero, aguardando informação de pista livre para o toque emitido. Tirando base, Olimpo 01, aguardando pista livre. Pedro, gol no 777. Beleza, 777. T77 autorizado, pro de Porto Seguro. Pro de Porto Seguro, 777. 1991, chame Centro Recife no 25 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. Controle de Salvador, passaria do 2230, muito bom dia a todos aí. Passa o 210 para 190. 251-3325-3191. Bom dia, passaria do 2230, acione identificação, prossiga via chegada a MAN para 2000 pés, o QNH no 0 no 4. No 0 no 4, chegada a MAN para 2000 pés, 2230, muito grato. Autorizado para Aracaju, 090, nível decola da 17, sai da Conde. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 02, 54, na Conde, 119,8 do controle. Reporta para ingresso na 17, Índia November Alpha. Olimpo 01 autorizado, toque remetido, pistão no 0, vento 130 graus com 1-2 nós, fique atento a pássaros. Toque remetido para o Olimpo 01. Entrou, estamos na Alfa. Passagem de Alfa, chamada da Juliette. Chamada da Juliette. Então, alô, Salvador, azul 4039, 4033, com Marcão Papá. Mantenha-me, escuta a guarda-cota 4033 azul. Localizador. Objeto 5728, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 6. 86-5728. Tá dizendo? Vai reportar antes da Juliette, por gentileza. Ah, seu Juliano. 01 tocou e remeteu aos 1-2. Tem uma concentração de pássaros aqui no setor norte. Realize curva à direita. Ingresse no circuito não padrão e reporte travesse sul da Torre Salvador. Ingressando com o circuito por base, com base pela direita, reportará para gerar o Olimpo 01. Torre 5728. Objeto 5728, final da 10, confirme, já baixou e travou? Baixou e travou, senhor. Ciente, 5728 já avistado, tem livre pouso na 10, vento 140 graus com 1-0-2. Livre pouso na 10, 5728.